Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário. Está no ar a Rádio Velha Escola para esse mundo temerário. Aqui quem fala é um nobilíssimo emissário, navegando pelas ondas a transmitir meu ideário. No toque, toque, toque, ligeiro de um galope, tão hard como pop, o som é hip hop. Como um nó bem atado, estou sempre de ouvido grudado. Tô antenado, leigo, diz que o ritmo é muito transgressor. Sem conhecer a raiz, seu significado e seu valor. A boca fala o que ela quiser, nem sempre se ouve o que se quer. Democracia, né? Cada um tem o direito de gostar ou não. Respeito opinião, rejeito palpite vão. É preciso alcançar a essência, que tem essa expressão cultural portentosa. Ciência, dá espaço ao saber para o maior entendimento dessa música atuante e estrondosa. Desprezo conversas tolas sem nenhum fundamento, porque não aguento quando falam, falam, falam e só falam excremento. Será que é melhor ouvir balela, balela, balela? Achar que um milionário com estampa de galã de novela vai se casar com a mocinha sonhadora da favela? Há uma enorme distinção entre o real e a teledramaturgia, mas o povo acredita e absorve tal demagogia. Falta em muitas cabeças a coerência e o tino ideal. Sobra em muitas cabeças aquilo que é banal, tipo de raciocínio bastante usual. Assim a massa é preparada para assar e se dar mal. O hip hop bate forte aqui no peito. Sou brasileiro, mas a nada fui eleito. Só afiliado ao partido da rima, usando a sapiência como as. O rap é uma ritmada dialética loquaz. O hip hop bate forte aqui no peito. Sou brasileiro, mas a nada fui eleito. Só afiliado ao partido da rima, usando a sapiência como as. O rap é uma ritmada dialética loquaz. Os genuínos arquitetos do canto falado constroem o seu legado, não seguem o embalo e deixam a jactância para quem é deslumbrado, vivendo banditismo ilusório no mundo descerebrado. Tagarelas displicentes esvaziam a poética, tornando a narrativa decadente. Um MC que é sagaz e inteligente enxerga palmos e palmos à sua frente. Capta coisas que ninguém vê naturalmente. Luta pelos seus objetivos e vai tocando adiante a sua vida, passando sua inspiração para o papel, com o intuito da mensagem ser compreendida. Nesse jogo tem que ser idôneo, sem ser enfadonho, fazer bem feito para não desapontar, demonstrando ser mais um bisonho. Para escrever, interpretar um rap com euritmia, a disciplina é praticar, ler e escutar pra dominar com maestria. E para compreender ritmo e poesia, tem que ter senso e sabedoria. Este é o hip hop e sua filosofia. O hip hop bate forte aqui no peito. Sou brasileiro, mas a nada fui eleito. Só afiliado ao partido da rima, usando a sapiência como as. O rap é uma ritmada dialética loquaz. A batida contagia e o som está rolando. Eu falo coisa séria e o cara ostentando. Tramo em segredo e desenvolvo cada plano, sem dissimular, pois o poeta aqui é liano. Com o poder da levada que sacode os quadris, ninguém pode. Seu calibre de contestação contra a manipulação, buscando melhoria e a solução. Paz, união, amor e diversão. Povo preto está cansado de andar vigiado. Se para o carro dos homens fardados, mãos para o alto e encostar na parede para ser esculachado. Vítima do olhar de cima baixo e debochado de agentes despreparados, autorizados pelo Estado a caçar, alvejar, abater carne negra mais barata do mercado. Nada de derrota, nada de perder, pois não é isso que eu espero. Resistência já, a base vai tremer. Vamos virar o jogo e golear de 10-0. O hip hop bate forte aqui no peito. Sou brasileiro, mas a nada fui eleito. Só afiliado ao partido da rima, usando a sapiência como as. O rap é uma ritmada dialética loquaz. O hip hop bate forte aqui no peito. Sou brasileiro, mas a nada fui eleito.